Ex africano mais assassã, latino-americano rumo a Canaã. Chega e passa o pano na fúria vilã. Fala baixo, eu sou insânia aqui na frente van. Sou madeira de dar doido, nem queira vim confirmar. Sou facão de quebrar coco, nem queira vim comprovar. Porque aqui o bicho pega, o filho chora, a mãe não vê. Se é mais forte a fome, eu a vontade de comer. Chegando, quem bater de frente com a